amanhece ela já está de pé. Depressa se arruma, toma seu café. Está sempre atenta, nunca se atrasa. Sai quase correndo, cortando o caminho. Sabe da importância desse dinheirinho para o complemento da despesa da casa. Talvez na sacada de uma mansão, depois da faxina de esfregar o chão, seu olhar se perde pela cidade. Ela não reclama do trabalho duro, mas deseja pros filhos o melhor futuro, que todos tenham sorte e felicidade. Diarista, você sempre foi uma mulher guerreira. A sua rotina não é brincadeira, seu valor dispensa comentários. Diarista, a sua missão é barra pesada. Todo dia enfrenta condução lotada, quando vai em busca do seu rico salário. Machuca vazio. Talvez na sacada de uma mansão, depois da faxina de esfregar o chão, seu olhar se perde pela cidade. Ela não reclama do trabalho duro, mas deseja pros filhos o melhor futuro, que todos tenham sorte e felicidade. Diarista, você sempre foi uma mulher guerreira. A sua rotina não é brincadeira, seu valor dispensa comentários. Diarista, a sua missão é barra pesada. Todo dia enfrenta condução lotada, quando vai em busca do seu rico salário. Diarista, você sempre foi uma mulher guerreira. A sua rotina não é brincadeira, seu valor dispensa comentários. Diarista, a sua missão é barra pesada. Todo dia enfrenta condução lotada, quando vai em busca do seu rico salário. Diarista.